Yeah, András versus Cotardi, motherfuckers. Tudo já aconteceu, é só uma questão de tempo. Maldita filosofia de vida que infelizmente é que eu atesto. Comprovo explicado através da minha biografia, que foi escrita no dia a dia onde a depressão me corrompia. Não tem cura, não tem jeito de acabar com esse mal impregnado na minha alma até o momento anormal. O pessimismo injetado como doses de álcool no sangue. Não identifico o inimigo pra traçar a minha revanche. Eu quero é que se foda, se é um prato frio que eu vou comer. O importante é que essa prática maldosa vai me fortalecer. Até com a derrota eu aprendo, mas não aceito a covardia. Preciso morrer como um homem de honra que lutou por uma vida digna. Não vai ser um porco fardado que vai me dizer o que eu vou fazer, e nem um engravatado corrupto que vai me fazer entender. É a minha consciência, dona das minhas virtudes. Se eu não faço mal ao meu semelhante, talvez isso me ajude a contar os pontos no momento da minha chegada ao tribunal, quando eu sentar no banco dos réus, no julgamento final. Se bem que essa parte da ficção eu não levo muito a sério. Não sei mais quem diz a verdade, eu não sei mais quem é o certo. Metade ódio, metade paz, é assim que eu ando na rua. Prefiro não olhar nos olhos pra não esboçar a minha loucura. Prefiro esconder o meu rosto aqui pra não ser identificado pelo soldado do diabo que veste cinza e anda armado, pronto pra me matar caso eu cause ameaça ao sistema que se alimenta da miséria do povo ao qual governa. Não pode dar educação, pois a educação faz a mudança e tira do sono aquele tirano que deixa o mal como herança. A criança passa fome porque alguém desperdiça a comida. É assim que tudo funciona, a verba mal distribuída. Se eu morrer, que se foda, minha obra já foi construída. Alguém continue o meu legado contra a maldita droga ilícita. O dinheiro maldito compra um homem que entra pra mudar e entra no esquema da corrupção sem temer e sem se preocupar. Vira um homem sem rosto e sem identidade, certo? Dinheiro cega sua alma que trabalha por uma causa incorreta. E assim o mundo gira e apodrece cada vez mais. As pessoas não querem mudar, pois a mudança tiraria a sua paz.